Abi soluto. Em discreto? Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Código verbal é meu tema atual. Elemento é o seu fato natural. A sua idade não? Não. Não, quero saber. Qualidades tem? Então eu quero ver. Ouve isto próximo, essa é a versão. Redimi-se todos, esta é a vocação. Disse Jesus Cristo que na terra ia voltar. Vocês vão se rezar, no céu também olhar. Eclipse marcando e completando Emiliano. É guerra mundial, o mundo se acabando. É falação, é gritaria, aqui no meu ouvido. Cuide-se você, porque eu sou o perigo. E falam todos, e falam sempre. E falam todos de uma vez, e falam sempre de vocês. Fique esperto em alerta, ligue no seu sistema. O código lei hoje será, e é meu tema. E é meu tema, será, e é meu tema absoluto. É, indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto, absoluto. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Você que me escuta, me ajude a decifrar. É um enigma. É, enigma fatal. Que faz você voltar ao seu estado natural. A vida é uma questão de sensibilidade. Cuide-se você, vai chegar a veridade. E se vacila é porque queres, então faça o melhor. Não viva a apostar, seja sempre o maior. O derivado do petróleo pra mim é coisa sem valor. Pare, com isso eu lhe peço por favor. E se você não se interessa, não sei o que falar. Vou ficar aqui e meu rap então cantar. Música erótica geral ou balançante, sempre inventando passo e não perdendo radiante. O radiante não perdendo radiante absoluto. É, indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto absoluto. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Objetos expandidos, dinheiros escondidos, vocês vão se encontrar em um lugar perdido. Está matando, as tarifas aumentando. Vou mudar o seu nome e vou chamar de Zé Fulano. Holocausto apocalipse está para chegar. Corra, depressa, não mande devagar. E fique esperto, amizade, ligue, ligue sua mente. Somos pobres e inocentes desse mundo decadente. Artigo 13 do Código Penal. Mas que nada, são todos vadial. Xerifes, fardados, sargento militar. É sempre o mesmo lero, tudo é do popular. Absoluto. É, indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Absoluto. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Fato base atual, não está sendo mole não. Sempre estão falando é mal. Mal. Da abolição, se isso não é só um rap. Não é brincadeira, as palavras são puras, se serem verdadeiras. Sou discriminado porque canto esse hino, não tem outro jeito. Esse é o meu destino. Se não acreditas no que falo, faço o que quiser. Não quero estar aqui tocando tal de Zé Mané. Eu sempre digo e repito. O quê? E dou sorte. Aqui nesse mundo, a lei é dos mais fortes. Absoluto. É, indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Absoluto. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Código e lei. É meu tema atual. Elemento é o seu fato natural. A sua idade não. Não. Não quero saber. Por quê? Qualidade tem? Então. Então eu quero ver. Absoluto. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Absoluto. É. Indiscreto. Não vou para o escuro, sigo sempre direto. Sigo sempre direto.